Leopoldina e os seus amigos estão felizes. Conseguiram que mais crianças no mundo pudessem brincar e sonhar. Porque afinal, ainda há Natal.